Macaxeira Produções, gravando tudo ao vivo aqui no Calados. Eu sei que tuas amigas tão chamando pra curtir e que tu tá se arrumando pra sair, mas você tá se maquiando à toa, porque vai borrar no primeiro gole que você tomar. Quando o Adrianinho começa a cantar, você vai pegar o celular. Quero ouvir! Se tu for beber, Por quê? Tu sabe que saudade não combina. Sabe que saudade não combina com bebida. Se tu for beber, não digita, nem leva o celular. Sabe que saudade não combina com bebida. Tu sabe que saudade não combina com bebida. Eita, nós! Vila Calados é a mais romântica do Brasil. Banda 007. Eu sei que tuas amigas estão chamando pra curtir e tu já tá se arrumando pra sair, mas você tá se maquiando à toa, porque vai borrar no primeiro gole que você tomar. Quando o Adriano Costa começa a cantar, tu vai pegar o celular. Aí dá ruim, né? Quero ver! Se tu for beber, Por quê? Tu sabe que saudade, sabe que saudade não combina com bebida. Se tu for beber, não digita. Tu sabe que saudade não combina com bebida. Sabe que saudade não combina com bebida. Chora, cabeludo! Bora, meu fogueteiro! Chama! Essa aqui não poderia faltar. Vem! 5 da manhã, o dia amanhecendo. Na pista ainda tem cavalo correndo. O litro de Drea já foi o terceiro. Tá tudo rodando, tô pra lá de ver. Procurando área pra ligar pra ela, mesmo sabendo que ela não vai me atender. Eu tô na vaquejada, mas somente nela. Eu chorei, quando tocou a nossa música, lembrei. Chorei, chorei, saudade da minha morena. Eu chorei na vaquejada, eu chorei quando tocou a nossa música, lembrei. Chorei, chorei, saudade da minha galega. Eu chorei. Eita! A rocha, bebê, a rocha, a rocha, a rocha, a rocha. Vem! Bora, Zinaldo! Tamo junto! 5 da manhã, o dia amanhecendo. Na pista ainda tem cavalo correndo. O litro de Drea já foi o terceiro. Tá tudo rodando, tô pra lá de ver. Procurando área pra ligar, mesmo sabendo que ela não vai me atender. Eu tô na vaquejada. E aí? Eu chorei quando tocou a nossa música, lembrei. Chorei, chorei, saudade da minha morena. Eu chorei na vaquejada, eu chorei quando tocou a nossa música, lembrei. Chorei, chorei, chorei, chorei, saudade da minha morena. Ô, oh, minha galega! Galega também, né? É a mais romântica do Brasil. Banda 007. Ao vivo! Tem mais sucesso!

a culpa é nossa. Já que se não quer sair como ruim da história, então fala aí que a culpa é nossa de você ter traído, de você ter mentido, de você ser um bosta. E a culpa é nossa de você ter traído, de você ter mentido, de você ser um bosta. Já que você não quer sair como ruim da história, então mente aí que a culpa é nossa. Arranja paixão. Um assim vem. Mulher, não beija outro cara agora não. Deixa eu te superar primeiro. Alô, Sandro! Tamo junto, hein? Pra dançar coladinho. Já que a gente chegou ao ponto do ponto final, e você diz que não sente mais nada, vou aceitar a sua decisão. Só não vem pedir pra eu não ficar mal, não vem tentar segurar minha lágrima, eu não controlo meu coração. Vem, vem, vem. Mas se você prefere ficar na amizade, galera de calados, bora cantar comigo, vem. Amor, tô te implorando de verdade, aceita o meu pedido. Diz aí! Na minha frente, pelo amor de Deus, vai devagar, que meu coração ainda é seu. Não posso dar mais nada, seguro o dedo nesse celular. Eu não tô pronto pra tanta porrada, deixa eu te superar. Chegou ao ponto do ponto final, e você diz que não sente mais nada, vou aceitar a sua decisão. Só não vem pedir pra eu não ficar mal, não vem tentar segurar minha lágrima, eu não controlo o meu coração. Mas se você prefere ficar na amizade que manter o nosso compromisso, amor, tô te implorando de verdade, aceita o meu pedido. Alô, calados, canta aí, vai! Não. Na minha frente, pelo amor de Deus, vai devagar, porque meu coração ainda é seu. Não posso dar mais nada, seguro o dedo nesse celular. Eu não tô pronto pra tanta porrada, deixa eu te superar. Oh, yeah. Deixa eu te superar. Chora, cabeludo. É que hoje eu tô romântica. A gente ainda tem pouco tempo, mas tempo nunca significou nada quando tem sentimento. É que contigo tudo que vivo, mesmo sendo simples, vira inesquecível. Eu faço como existe, vejo no futuro o seu beijo sendo a calmaria que eu procuro no fim do dia. E eu tô querendo ter contigo uma vida. Cê sabe, canta, vai! Preparada pra construir uma vida do teu lado. Eu te amo, é inexplicável. Tô preparada pra abrir mão do meu orgulho quando a gente briga. Se for preciso, eu tô disposta a mudar. Eu te amo. mais romântica do Brasil. Banda 007. A gente ainda tem pouco tempo, mas tempo nunca significou na quando tem sentimento. E é que contigo tudo que planos. O seu beijo sendo a calmaria que eu procuro no fim do meu dia. Eu tô querendo ter contigo uma vida. Diz aí. Tô preparada pra trocar vida de farra por você. Preparada pra construir uma vida do seu lado. Eu te amo. Banda 007. Banda 007. A sofrência do estado do Pará. Essa aqui é pra dançar coladinho e beijar na boca, bem gostoso, é. Macaxeira gravando tudo. Quando faz amor, se olha no espelho, será que gosta mesmo de mim? Vai me dizer que era pra sempre. Isso é amor ou uma doce mentira? Vem! Baby, mas quando está só, se morde de amor. Rolando na cama, chama o meu nome. Eu não quero tocar em você. Quem sabe canta comigo, vai. Fazer seu jogo vai me deixar louco. Sei que você pensa morando do seu jeito. Coração quebrado e orgulho inteiro. Quero ouvir. Jamais dizer adeus, já não. A grande surpresa, viver assim, assim morrer de amor. Galera do Calados, vem. Chora cabelo, Macaxeira gravando tudo ao vivo. É hora de dançar coladinho. Eu não quero tocar em você, oh baby. Fazer seu jogo vai me deixar louco. Sei que você pensa, amor é do seu jeito. Coração quebrado e orgulho inteiro. Dizer adeus já não é mais a grande surpresa. Viver assim, assim morrer de amor. Amar assim, jamais dizer adeus já não é mais a grande surpresa. Viver. Chora cabelo. Eu faço tudo por você. Ponho um anúncio na TV. Mostro meu coração pra todo mundo ver. Porque eu amo você. Yeah, yeah, yeah. antiga, mas é boa, hein? Pare de dizer que não me ama, que não vai voltar. Serei mais dono do seu coração, que não tá nem aí pra mim, com quem eu saio, o que faço, com quem fico, que eu posso até me matar. Não vem agora me dizer que as flores que regamos juntos já morreram no nosso jardim. Pois eu te digo, eu não desisto, você sabe muito bem que sou capaz de até parar. O mundo de girar, pra mim é conquistar, tá numa de super-herói. Amor, vou te mostrar, pago o que preço for pra resgatar o seu. Vem! Eu faço tudo por você, ponho um anúncio na TV, mostro meu coração pra todo mundo ver. Eu não desistirei jamais, viro manchete de jornais. Eu vou fazer de tudo pra não te perder, porque eu amo você. Alô, minha amiga Rosilene Brito, beijo no coração, hein? Nosso novo baterista. Pare de dizer que não me ama, que não vai voltar, que eu não sou e nem serei mais dono do seu coração. Não tá nem aí pra mim, com quem eu saio, o que faço, com quem fico, que eu posso até me matar. Não vem agora me dizer que tanto amor e as flores que regamos juntos já morreram no nosso jardim. Pois eu te digo, eu não desisto, você sabe muito bem. O mundo de girar pra te reconquistar, dar uma de super-herói. Amor, vou te mostrar, pago que preço for pra resgatar o seu amor. Eu faço tudo por você, ponho um anúncio na TV, mostro meu coração pra todo mundo ver. Eu não desistirei jamais, viro manchete de jornal. Fazer de tudo pra não te perder. Eu lavo tudo por você, ponho um anúncio, mostro meu coração pra todo mundo ver. Eu não desistirei jamais, viro manchete de jornais. Eu vou fazer de tudo pra não te perder, porque eu amo você. Essa marcou e ainda continua marcando, hein? Uma das minhas prediletas. Quero ver. O tempo passa e a gente vê as coisas de um jeito diferente. É impossível que a magia seja mesmo eternamente. Quero te amar pra sempre, ser de novo adolescente, fazer planos pra nós dois. Quero morrer de ciúmes, me sentir apaixonado, rabiscando guardanapos, caprichando nas palavras. Pra quê? Pra dizer que eu te amo. E os momentos vão passando, teu cigarro, meu grande amor. E as lembranças ficam presas na moldura de um retrato. E eu, o tempo passa e o dia a dia vai aos poucos acabando a poesia. Paixão de repente se transforma em água fria. Nossas vidas programadas, nossas camas separadas e o vazio de nós dois. Vou quebrar essas vidraças, acordar a vizinhança,

te quero. Enquanto tu errou comigo, teu amigo falou bem alto e ele cuidou, cuidou, cuidou. E ele cuidou, e ele cuidou muito melhor que ele cuidou, cuidou, cuidou. E ele cuidou, cuidou, cuidou. E ele cuidou, cuidou, e ele cuidou. Você me pede pra voltar, dizendo que vai mudar. Amor, não te quero mais. É tarde, enquanto tu errou comigo. Amor, amor, não te quero mais. É tarde pra se arrepender. Joga pra cima e canta comigo assim, vai. E ele cuidou, cuidou, cuidou. E ele cuidou, e ele cuidou muito melhor que ele cuidou, cuidou, cuidou. E ele cuidou, cuidou, cuidou. E ele cuidou muito melhor que você. Agora sim! Essa aqui é pros apaixonados, vê assim, gás! Tem amores na vida que não são pra vida. Nesse caso eu e você somos a prova viva. Tem momentos que o fim não cabe na cabeça. Até que um belo dia, esse dia chega. Chega chamando pelo nome quem chamou de amor. A boca que falou te amo fala que acabou. E o nosso pra sempre infelizmente não vingou. Quero ver vocês! Mesmo que sair na sua vida seja um livramento, e apesar de não valer o alvo que eu tô bebendo, mesmo que você liga o foda-se, cê segue sendo. Quero vir, quero vir. Amanhã saudade. A maior saudade de todos os tempos. Bora, filho! Só quem é de calados, dá um gritinho pra mim que eu quero ver você! O nome dele é Rafinha, o cabelo te apaixonar. E amores na vida que não são pra vida. Nesse caso eu e você somos a prova viva. Tem um mês que o fim não passa na cabeça. Até que um belo dia, Rosilene Brito chega chamado pelo nome, quem chamou de amor. A boca que falou te amo fala que acabou. E o nosso pra sempre, infelizmente. Só quem tem fé em Deus, canta pra mim que eu quero vir. E mesmo que sair da sua vida, e apesar de não voltar, E eu tô bebendo. Mesmo que você liga, foda-se, cê segue sendo. E a maior saudade de todos os tempos. E a maior saudade de todos os tempos. 7, 7, 7. Rafinha, vai pra Rafinha. O nome de Macaxeira pro sul, pro sul, pro sul. Dererererê. De todos os tempos. Chama na pedra. Essa aqui é pra doer, não. Pra ponta do chifre, bicho. Sucesso. Em nome de Macaxeira Produções, daqui a pouquinho tem Invencíveis. Vem! Olha nós aí, corações magoados, sofrendo outra vez. Cada um pro seu lado, agora somos seis. E quem vai se render em nome desse amor? E fazer de conta que ninguém errou. E nada acabou. Começando outra vez. Agora quero ver a galera cantar comigo de quem vai, vai. Remédio, remédio. Uba, uba. Dividido pra todo casal que se ama. E amores mal resolvidos. É cura dos apaixonados. Estão com orgulho ferido, dormindo em quarto separado, sofrendo com o tempo perdido. Adriano! Sucesso pra galera curtir! Em nome de Macaxeira Produção, menino! Olha nós aí, corações machucados, sofrendo outra vez. Cada um pro seu lado, agora somos seis. Ninguém vai se render em nome desse amor. E fazer de conta que ninguém errou. Começando outra vez. Só quem tá apaixonado, quem tá sonhando, vai querer ver. Remédio. Pra todo casal que se ama. E amores mal resolvidos. Recurando os apaixonados. Estão com orgulho ferido. Dormindo em quarto separado. Sofrendo com o tempo perdido. Remédio pra desprezo é cama. Para os corações divididos. Pra todo casal que se ama. E amores mal resolvidos. Recurando os apaixonados. Estão com o orgulho ferido. Dormindo em quarto separado. Sofrendo com o tempo perdido. Valeu, gente, valeu, valeu, valeu. Quem gostou, dá uma vai aí. O nome dela é Rosi. Às vezes me pergunto se... Obrigada, Lena. Se saberei te esquecer. O nome dele é Leno Rodrigo. Leno Rodrigo. Leno Rodrigo nas plataformas digitais, nas redes sociais. Mas tinha uma história pra viver. O tempo parece dizer: nunca me deixe mais. Nunca me deixe. Quanto mais longe que eu quero pensar. Não me deixe mais, porque eu te quero aqui. E nem esqueci meu em mim. Às vezes me pergunto se eu viverei sem ter você, se saberei te esquecer. Agora eu senti, viu? Macaxeira gravando tudo, peitando tudo, né? Eu não sou capaz de te esquecer jamais, pois em você encontro a minha paz. Eu não sei quem te lembrar aonde quer que eu vá. E agora? Eu vou fazer de tudo sempre por nós dois, pois sei que um dia vamos encontrar depois. A gente vai se amar e eu te esperarei pra gente se amar mais uma vez. Você é meu cais, te amo demais. As melhores lembranças só você me traz. Saudade ficou, o tempo nos afastou, mas mesmo assim não para. Essa canção é sua, eu fiz só pra você. Versão mais linda que eu consegui escrever. O tempo vai passar, eu esperarei. Pra todo sempre em vida, eu te amo. De Calados, Macaxeira gravando tudo ao vivo. Essa é a mais romântica do Brasil, cabelo. Banda 007. Você é meu cais, te amo demais. As melhores lembranças só você me traz. Saudade ficou, o tempo nos afastou, mas mesmo assim não paro de te lembrar. Essa canção é sua, eu fiz só pra você. Versão mais linda que eu consegui escrever. Consegue me ouvir? Eu fiz essa versão só pra você. Banda 007, a mais romântica do Brasil.